Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos a 28 de novembro de 2010 e estamos a iniciar mais um Nota 7. A emissão número 33 de hoje está já a ir para o ar e vamos ter hoje então música variada. Vamos ter aqui um pouco de tudo. Vamos ter alguém de quem vamos falar na próxima semana. Vamos ter algo de que já falamos e vamos ter aqui músicas míticas ou então músicas vindas de lá de fora, assim, de lugares que não estamos muito habituados a escutar. Vai ser uma missão interessante, eu acho. Ora, vamos começar com quem vamos falar na próxima semana. No próximo sábado, a Nota 7 vai traçar um pouco da carreira de Jan Tiersen e hoje vamos trazer aqui uma composição musical para a abertura deste programa. Esta composição musical é feita de 3 temas, todos eles seguidos, e portanto é uma composição musical, que espero então que gostem. É com esta composição musical que vamos abrir o nosso Nota 7 de hoje, a emissão número 33. Depois desta composição musical de Jan Tiersen, que iremos abordar na próxima semana, no próximo sábado, depois de Jan Tiersen, nesta composição musical de três temas, vamos agora ficar com Vasily Gheorghe. Chega-nos da Roménia e... sabem que tudo o que chega da Roménia tem ali um toque muito especial pela velocidade e pelo trajeto que dão aos instrumentos. Põe-nos a falar, e a falar uma língua que nós não entendemos, mas que quem está mais a par da música romena não, até pode não entender, mas pelo menos aparecia. E então vamos ficar com Vasily Gheorghe. É o próximo intérprete, ou o próximo artista, a desfilar aqui no Nota 7 de hoje, domingo 28 de novembro de 2010. Thank you. Acabamos de escutar este romeno, Vasile Gheorghe. Vamos agora escutar uma música. Vamos agora descontrair. Vamos agora ficar com uma música que fez parte de um jogo que foi lançado para a Mega Drive, conhecida nos Estados Unidos da América como Genesis. A música reporta-nos ao sexto nível, se eu estou em erro. O nível dá pelo nome de Clock Tower, ou seja, a Torre das Horas. Esta música é representativa da dificuldade do jogo, da dificuldade do nível em concreto. Sem dúvida, é um jogo muito elaborado, um jogo muito bom. Este do Mickey, que era assim popularmente conhecido aqui em Portugal. Então vamos ficar com Castle of Illusion, o nível 6, a música The Clock Tower. Música da Tower Clock, ou da Clock Tower, a Torre das Horas, que era um dos mais difíceis níveis do castelo de ilusões, do Castle of Illusion, mais popularizado aqui em Portugal como o jogo do Mickey. Ora, porque era de facto o Mickey, a personagem. Ora, vamos agora passar para coisas mais sérias, não é? Conquest of Paradise. É como se chama o próximo tema que vamos escutar neste Nota 7. Vamos ouvir uma música que ficou popularizada nos Vangelis e que também os catapultou para um estatuto bem diferente. Primeiro tornou-os muito mais conhecidos. Depois ele vai fazer parte de uma banda sonora de um filme, deu outro. Enfim, outro, outra. Pronto. Deu outro impacto, não é? Pronto. Quanto ao facto da música ter aqui alguns cânticos, eu decidi escolher na mesma por um motivo muito simples, porque a esmagadora maioria desta música é instrumental. É sim, tem de facto aqui algumas partes cantadas, coisa muito pouca, mas podemos considerar uma música instrumental. Aliás, ela muito se considera uma música instrumental. Música instrumental. É assim, como é que é explicar? A música cantada não tem só voz, nem a música instrumental tem só. Ou melhor, nem só a música cantada tem partes cantadas de músicas, como nem só a música instrumental tem só músicas ou partes instrumentais. Na maior parte das vezes é assim, mas há algumas partes em que não. Há algumas partes em que a voz, neste caso, faz mesmo. Dá mesmo letra, uma pequena letra à música. E então decidi escolher mesmo porque mesmo assim se pode considerar uma música instrumental. Ora, muito bem. Vamos então ouvir os Vangelis com o tema The Conquest of Paradise. Daqui a pouco eu volto para as despedidas. E depois deste Conquest of Paradise, a música dos Vangelis, vamos lá ficar com uma outra que foi aqui muito enigmática em Portugal. Tudo porque, nos inícios da televisão independente, TVI, passava uma série que acabou por fazer história neste canal de televisão. A série passava às sextas-feiras à noite. Não sei exatamente a que horas, mas para mim já era tardíssimo. Mas é bem umas 11h30 da noite, talvez. Para mim já era muito, muito tarde. Ora, vamos ficar com a música de abertura e de fecho dos Ficheiros Secretos, da X-Files. É assim que se chama esta música, ou melhor, é desta série que pertence a esta música, e é com a qual vamos fechar mais uma edição de Nota 7. Foi um prazer imenso estar consigo. Eu estarei de volta na próxima semana. Vamos tratar da obra de Jan Tiersen. Fique bem, um forte abraço e até de hoje a 7 dias.